Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Tá começando aqui pela sua rádio preferida mais uma edição do nosso Central do Sertanejo. E hoje é sexta-feira, é o finalzão de semana que chegou. Que maravilha, prazer imenso. Sou Silvio Ferraz e te faço companhia com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejo, sertanejão. Você com certeza ouve por aqui. Olha, você que tá em casa, tá no carro, tá trabalhando, aonde você estiver, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Tá nessa rádio que é sucesso, essa sintonia que domina. Olha, hoje sexta-feira, né? Sexta-feira, finalzão de semana, no nosso segundo bloco, tem uma recordação aí com César Menotti e Fabiano e também as 6 mais tocadas da semana. Olha que beleza, vamos começar. Você topa? Topo, tô dentro. Começando com Fernando e Fabiano. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Topo, tô dentro, ficar com você essa noite. Central, se você sertanejo, me dá seu amor. Topo ficar com você essa noite sozinho. Eu tô dentro pra ter seu carinho e sentir seu calor. Posso te dar um beijinho, posso fazer um carinho. Tô querendo, mas tô com medo de me apaixonar. Seu olhar tá mexendo comigo, tô com medo, sentindo perigo. Ai, não tem mais jeito, não vou suportar. Tá chegando perto, fazendo um charminho. Já me conquistou com esse seu jeitinho. Top, tô dentro, ficar com você essa noite. Se você prometer eternamente me dar seu amor. Top, ficar com você essa noite sozinho. Eu tô dentro pra ter seu carinho e sentir seu calor. Beijinho, posso fazer um carinho. Tô querendo, mas tô com medo de me apaixonar. Seu olhar tá mexendo comigo, tô com medo, sentindo perigo. Ai, não tem mais jeito, não vou suportar. Tá chegando perto, fazendo um charminho. Já me conquistou com esse seu jeitinho. Tô dentro, ficar com você essa noite. Se você prometer eternamente me dar seu amor. Topo ficar com você essa noite sozinho. Eu tô dentro pra ter seu carinho e sentir seu calor. Topo dentro ficar com você essa noite. Se você prometer eternamente me dar seu amor. Topo ficar com você essa noite sozinho. Eu tô dentro pra ter seu carinho e sentir seu calor. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar.

da minha sorte. Tô solteiro, ligeiro, pegando as top. Deixa falar, Fernando e Sorocaba, aqui no Central do Sertanejo, na sua sexta-feira, dia 15 de agosto. Passou também Diego e Ramon, a participação do Cristiano Araújo, Eu e Você, e Fernando e Fabiano. Top, tô dentro, abrindo o nosso programa, nosso Central do Sertanejo, nessa sexta-feira maravilhosa. E sexta-feira, agora tem José Augusto e Luan Santana, Chuva de Verão. Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minda na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, pegar teu sentimento, orvalho de amor, um flor de pensamento, yeah, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuvas de verão. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minda na pele, transpirar de leve, pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teu sentimento, orvalho de amor, um flor de pensamento, yeah, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuvas de pegar teus sonhos, pegar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera e chuvas de música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Sei que somos um casal meio estranho, uma menina séria e um sonhador. Estamos sob a grama pra contar estrelas, ficamos procurando disco voador. Dizem que somos um casal bem diferente, uma menina séria e um sonhador.

Central do Sertanejo, a mais tocada da semana, Bruno e Marrone, Vou Te Amarrar na Minha Cama. Segunda mais tocada, Cristiano Araújo, Cê Que Sabe, e Fred e Gustavo na terceira posição, e o Gustavo Lima, Três Corações. E assim, nós encerramos o nosso Central do Sertanejo, encerramos mais uma semana de sucessos na sua rádio preferida. Olha, eu desejo pra você um excelente final de semana, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Muita diversão com a família, com os amigos, tá bom? E a gente se encontra na programação da sua melhor rádio, com certeza. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta. Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo. Valeu, gente! Central do Sertanejo.